Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Olá, fugitivos da tumba. Esse é o Rota de Fuga que deveria ter saído no Dia das Bruxas, mas a gente demorou um pouquinho pra cavar um túnel do cemitério até aqui. Eu tô aqui com a esposa do faraó, a múmia Queen Pri. Oi, meu povo, aqui é Queen Pri e história assustadora pra mim atualmente, além do próprio governo, é ficar grávida. Ué, você tá grávida? Não, mas não seria assustador? Tô dizendo que isso é uma história assustadora pra mim. Então tá, mas, né? Por enquanto não estou, né? Espero não tomar esse susto tão cedo. Bolão da Rota de Fuga, quando será que a Pri vai engravidar? Pelo amor de Deus, gente, não, jamais. Fica pra um outro episódio essa história. Então, beleza. E a gente vai falar sobre o sobrenatural, sobre o assustador, sobre o fato do Brasil ter sido governado por um vampiro. Die, monster! You don't belong in this world! Será? Nem não. Não pode nem dizer que é reptiliano, não, porque o pessoal reptiliano meio que a gente entende que é inteligente, né? Travou? Ai, Deus, eu não posso nem falar muito isso, porque... Ah, não, hoje não tem David, a gente pode falar de política, né? Pode. Tadinho do David. Enfim. Então, grupo. É o único que não vai ser torturado. Enfim, vamos voltar pra pauta. Ele tá fazendo isso pelo amor ao podcast, porque ele vai ser o único do Rota de Fuga que vai estar livre. Vai continuar o programa quando já está sendo torturado. Tadinho. Enfim, histórias sobrenaturais e lendas urbanas e coisas assustadoras. Então, como todos nós sabemos, ou deveriam saber, Belfor Roxo já foi uma fazenda. A fazenda Belfor Roxo. E fazendas antigamente tinham escravos. Sim. Existiam os cemitérios de escravos. Reza a lenda que na parte onde eu moro, exato na esquina, ficava um dos cemitérios, um cemitério de escravos. E dizem que a casa é assombrada até hoje, a casa foi em cima do cemitério. Mas a casa é ativa? Tipo, alguém mora lá? Tem sim, algum comércio? Alguns moram lá. Ai, gente, coragem. Até hoje são contadas histórias de assombração sobre aquele lugar. E o povo que mora lá atualmente, você tem notícia de alguma coisa? Assim? É porque eu não falo com os moradores, mas sim, existem histórias atuais. O lugar ainda é assombrado. Mas o que? Houve passos? Ou o que rola? Ah, aquele padrão de assombração. Coisas voando, quebrando, batidas. Espero que a pessoa, quando foi morar lá, ela já devia estar ligada na parada e não fique querendo sair correndo a qualquer momento do dia, né? Porque depois, se você já se acostuma com o fantasma, ok. Mas quando a pessoa não sabe o que tá rolando, é chato, né? Não é de bom tom deixar o fantasma sozinho. É. De vez em quando a gente bate até um papo. Mas é, aparentemente a família se acostuma muito bem. Muito bom. A casa ainda é assombrada, então... Mas no caso, assombrada por espíritos dos escravos dessa época, é isso? Essa história? Na teoria, sim. Eu nunca parei pra perguntar qual a etnia deles. Mas, peraí, você falou no começo que era um cemitério de escravos, sim, certo? Foi construído em cima, mas sei lá, vai que os escravos... vida e outra coisa morreu e tá assombrando. É... como num... tipo... não se pode ter... Era um cemitério de escravos, mas com o passar do tempo, né? É, podem ter sido enterradas outras pessoas lá, né? E aí ter outro tipo de histórias pra se contar desses fantasmas, mas não sabe, né? É, alguém tem que chegar e perguntar pros fantasmas, mas eu acho que não tem coragem de fazer isso. Já seria um lugar de sofrimento, mas... nada garante que são eles. É, sei lá. Que aí fica a questão. Eu ficaria pra sacanear ao mesmo tempo que eu sofri tanto que eu iria embora. É, sei lá, esse lance de espírito é muito complicado, porque... é, não, obviamente, esses lances de espírito, eu acho que não, eles não vão e vêm porque eles querem ou não. Existe um montão de fatores que fazem eles ficarem presos ali, né? É, aquela música, Should I Stay or Should I Go? Então, às vezes eles estão muito apegados ao material e ficam ali naquele lugar, às vezes eles estão muito apegados à experiência que eles tiveram ali e não conseguem seguir em frente, né, e ir pro caminho da luz. Caroline, venha pra luz. Nossa, enfim, isso é tão bom. Eu também gosto, tem tempo que eu não vejo. Vou baixar. Aí, são várias questões, né, não é tipo assim, ah, eu sou um espírito e eu vou escolher ficar aqui assombrando esse prédio. Ou não, eu não quero assombrar esse, vou escolher outro. Aí abre o Trivago e procura um lugar. O Trivago sobrenatural. É, e procura um lugar pra ir. Eu acho que é mais forte do que isso, né? Não sei. E qual a sua história? Então, eu não tenho história pessoal. Quer dizer, eu até tenho. Mas como envolvem outras pessoas, eu vou preferir não citar elas aqui. Mas tem histórias interessantes do Rio de Janeiro como um todo, e uma delas é a história do Arco do Teles. Tem uma bruxa lá. Ela veio pro Brasil e ela já chegou aqui no Brasil casada. É uma senhora, tipo, antes dela virar a bruxa, né? A história dela inicial. Isso, o início, o beginnings. Ela veio morar no Brasil. Quando ela chegou no Brasil, ela era casada com um cara, acho que ela veio de Portugal, se eu não me engano. E aí, quando ela chegou aqui, ela se apaixonou por um brasileiro, perdidamente. E aí, não sabendo muito bem lidar com isso, ela fez o que toda mulher sensata faria, não sei, talvez. Ela matou o marido pra poder ficar com o cara daqui. Aí, ela meio que diz a história que ela escondeu o corpo dele e... O cara simplesmente sumiu. E ela foi e casou com esse brasileiro. E aí, logo depois de um tempo, ela descobriu que esse brasileiro que casou com ela, casou por interesse. Que ela tinha muitos bens. Tinha uma casa grande e tal. E ela... Ok, então vou te matar também. Matou esse cara. Ela matou os dois. Aí, depois de um tempo, a polícia descobriu o corpo dos dois. Isso não ainda no Arco do Teles, né? Isso onde ela morava, eu acho que era Ipanema, Copacabana, sei lá, algum lugar aqui do Rio. Era Rihanna, por acaso? Ela matou dois homens. Talvez ela seja uma... Né? A Rihanna seja descendente dela. Aí, a polícia descobriu e tal. Se eu não me engano, nessa história, aí eu acho que ela... Pra fugir da polícia e de tudo mais, ela... Aí ela virou uma bruxa, parece que ela vendeu a alma pro diabo pra poder fugir, né, tipo, ficar meio que protegida, fechar o corpo. Mas ainda assim, na cidade não tinha como ela trabalhar em nada, em lugar nenhum, porque a galera meio que tinha um medinho dela, porque, poxa, talvez aquela mulher ali tenha matado dois caras, né. Então ela virou prostituta, e aí ela ia pro Arco do Teles se prostituir. Ela passou muitos, muitos anos. Aí ela passou muitos anos ali se prostituindo. E o pessoal percebia que ela não ficava velha. E aí, depois de um tempo, conta a história de que ela sequestrava crianças e tomava banho com o sangue delas. Pra não perder a juventude e, consequentemente, não perder o seu trabalho. Né? Como prostituta. E tem histórias dessa época... que no entorno do Arco do Teles realmente tinham crianças que desapareciam por ali. E aí diziam que era essa bruxa. Ela sequestrava as crianças, pendurava elas no teto, ficava embaixo bebendo e se banhando no sangue das crianças. Complicar. Isso é muito desculpazinha boba pra criança desaparecer. O criança some fácil. Pois é, as coisas vão se misturando, o que é real e o que não é, e vai se contando uma história a partir disso, né? Não é mais fácil cortar a garganta da criança, tirar todo o sangue e colocar num balde e tomar banho? Então, não sei. A história que se conta é que ela pendurava dentro da casa dela a criança, tipo, cortava alguma parte do corpo, e o sangue descia e ela se banhava ali. Nossa, aí... é muito mais fácil do meu jeito. É, mas eu não sei como é que era o sentimento dela, qual era a praticidade dela, não sei se ela tinha todos os materiais na casa de bruxa dela, não sei. Enfim, essa é a história. Ela não tem um balde, ela não faz cocô em algum lugar, tem que ser num balde naquela época. Não sei, não, isso não estava explícito na história. Mas dizem que, eu acho que era só pra compor a cena de terror, imagina, você entra na casa dela e tem várias crianças penduradas, e ela embaixo se banhando. E aí dizem que ela, depois de muito, muito tempo, ela sumiu, mas ninguém encontrou corpo, ninguém encontrou nada. Ela ficou por muito, muitos anos sumidas. E aí, próximo ao Arco do Teles, num lago que tinha lá, eles encontraram um corpo muito desfigurado. Que as pessoas ao redor entenderam que era ela, mas o corpo estava tão desfigurado que não tinha como ter certeza. Então, há quem diga que ela morreu porque encontraram esse corpo, e há quem diga que até hoje ela não morreu. E hoje em dia, lá no Arco do Teles, são vários bares, né? É madrugada inteira, samba, forró, rolezinho. E aí dizem que quando acaba todo esse movimento e fica deserto lá, tem gente que já viu ela passar e ouve as gargalhadas dela. Inclusive, o boato também é que o termo "a bruxa está solta" veio dessa história. Não sei se é real, mas foi o que eu ouvi por aí. O pessoal ouve ela, a bruxa do Arco do Teles. Se eu tivesse 14 anos, eu ia ficar com medo. Eu não tenho medo porque eu não ouvi, né? Mas aí da próxima vez que eu passar lá já sabendo dessa história, não sei como vai ser minha reação. Eu tenho uma história que aconteceu com o meu primo. Sim. Sim, eu irei contar histórias de família. Aqui. Basicamente, pra construir o quarto dele, do meu outro primo, partezinha lá deles, demorou um pouco. Minha madrinha fez. E tem uma parte do terreno boa pra trás. Tem um matagal lá, que segue. Enfim. Uhum. Aí tem uma janela que você conseguia ver. Uma parte, um matagal lá pra trás. Tinham duas janelas. Uma tava pro matagal pra trás e um matagal pro lado. E meu primo tava dormindo. E ele escutou como se alguém estivesse socando a parede do quarto. A parede que dava pro matagal. Eita. Socando muito a parede. Um monte de soco. Ele acordou, ele olhou pro meu outro primo, tipo, levantou e tipo, falou: "Cara, que barulho é esse?" Falando baixinho. Aí ele: então eu acordei por causa do sonho. Aí isso, tipo, aí meu primo foi bem devagar, e ele foi procurando, porque provavelmente pra pessoa não seria tão rápido. Ele ali não escutou ninguém andando, ele queria tentar ver a pessoa que tava fazendo isso. Ele foi na maior calma e ele não viu ninguém. A pessoa, tipo, ele foi em todas as janelas da casa que davam pra poder ver a parte. Que, tipo, tinha um matagal, mas antes tinha uma parte descoberta. Que era do terreno da minha madrinha. Uhum, sei. Alguma coisa socou a parede e não tinha ninguém. Não tinha pegada. Ninguém saiu correndo. Nada. Só simplesmente vários socos foram dados na parede. Ai, nossa. Até hoje eles não sabem quem foi. Ou que foi. Assim, nesse caso ainda dá pra, tipo assim, se ele tiver com muito medo e quiser tirar esse medo, ele pode só aceitar na cabeça dele que foi um sonho. Não, então, o irmão dele acordou e também escutou os barulhos. Ah, o irmão também ouviu, aí é complicado. Primo também, esse que é o ponto, ele primeiro pensou que foi um sonho. Aí ele meu primo levantou e perguntou, ele não foi um sonho. Aí é complicado. Isso me lembrou uma história que meu amigo me contou agora, nesse fim de semana, que eu tava lá em Bangu. Ele é um bandista, né? Diário. Então. Não, ele é um bandista. Ele tá me mandando aí na casa dele tem aquelas casinhas, né? Próprias da religião, onde tem os santos, ele cuida e tal, faz a limpeza corretamente. E a mãe dele é falecida, faleceu há pouco tempo. Aí tava ele e uma amiga dele, que também é da religião, eles estavam limpando as casinhas. E enquanto eles estavam limpando as casinhas, ele começou a falar pra ela sobre. Que tava lembrando da mãe dele, né? Faleceu, e na mesma hora que eles estavam falando sobre isso, bateram na porta da casinha. Tipo, deram uns toquinhos assim, tipo, ei, estou aqui. E aí ele fala, aí eu falei, cara, mas às vezes é porque você tava muito emocionado e pensando nela e tal, você criou isso na sua cabeça. Aí ele falou, não, na verdade eu e ela ouvimos, a gente ouviu junto, ficou os dois estatalados por um tempo. E parece que isso aconteceu duas vezes no mesmo dia. São duas casinhas. Eles ouviram duas vezes, os dois ouviram. Aí eu falei, aí é pesado, hein? Aí eu teria saído corrido um pouco, talvez. Mas é tenso. Quando as duas pessoas ouvem, não dá nem pra gente mesmo se enganar, né? Não tem como. Só se você quiser dizer que foi uma alucinação sonora, mas... alucinação coletiva. Sonora. Alucinação... Mas aí não sei, cara. Ah, sei lá. É bom caso que tem gato, né? Aqui em casa são dois gatos, agora eu tinha três. Mas qualquer barulho que acontece, a gente já bota na cabeça que foi o gato. Aí os gatos estão do seu lado. A gente não me procuro, nem procuro onde eles estão. Pra não passar nem por essa experiência de ver que eles estão perto. Isso acontece. Deixa eu ver. Tem outra história que eu vi aqui pela internet, que é uma história que tem várias histórias dentro. E é a história do... Pri, eu quero saber alguma coisa sua. Minha não tenho. Deixa eu pensar. Minha não tem. Então, aconteceu uma coisa, mas não envolve só a mim, então não sei se eu tenho autorização das outras pessoas pra falar sobre isso. Ah, não tá, sei. Ok. Entendeu? Aí eu não me sinto à vontade de expor. Mas eu mesma, é aquela situação, eu não vejo, não sinto as coisas. Tem gente que é muito sensitiva, né? E consegue perceber. Eu não tenho isso. Inclusive, já tentei, tipo, fiz umas meditações para ver se vem alguma mensagem e nada, não vejo nada, não sinto as coisas. Entendeu? Sei lá. Assim, tem história pessoal que eu tenho é. Eu tenho uma tia que ela. Na verdade, não, no caso, a história dela e a da mãe dela, né? Que ela dizia que a mãe dela via, elas moravam na roça, o. Como é que é? A mula sem cabeça. Ela disse que viu e que a mãe dela viu também. Na roça. Na roça é um lugar mágico. Exatamente. Ah, tem saci, tem mula sem cabeça, tem lobisomem. Ah, é, meu avô, o pai dela, tinha uma marca no braço que ele jurava de pé junto que era lobisomem. Que ele, tipo, pegou um lobisomem no flagra, no quintal, assim, e meio que rolou uma luta corporal. Aí ele ficou com o braço marcado. Diz ele, né? Aqui já teve lobisomem também. Na sua casa? Ah, no quintal. Meu Deus, como que foi? Oi? Como que foi? Ué, era quaresma. Estavam sumindo uns bichos. Eu sei que um dia eu acordei e tinha uma pegada bizarra no quintal. Caralho! É sério. Você já assistiu Teen Wolf? Não, não. É porque eles falam que tem os modos de se tornar um lobisomem. Você pode nascer um lobisomem. Se você for atacado lá, se você for arranhado, acho que é por arranhado por um alfa, se eu não me engano. Você vira um lobisomem, é. Se um alfa te arranhar, tipo, te atacar e sobreviver, você vira um lobisomem. Ou tem um modo que é o mais complicado de todos. Você tem que encontrar uma pegada de lobisomem e tomar água da chuva nela. Eu fiquei, depois disso, eu fiquei pensando, cara, eu tinha uma pegada de lobisomem, eu só precisava de uma chuva pra conseguir esse poder. E seria vantagem? Pensa bem. Você se tornar um lobisomem, você acha que seria vantagem? Cara, eu não sei como é que é no mundo real, se existe situação mesmo. Tinha sumindo os bichos. Então, imagina, você tô muito bem dormindo de noite e de repente do nada, caralho, lua cheia, vou ter que levantar, tipo, 3 horas da manhã. Aí levanta, puto, vai roubar uns bichos no quintal e volta. No dia seguinte não sabe nem o que rolou, não lembra, é igual uma ressaca. Pri, lobisomem de Teen Wolf não tem nem pelo, Pri. Mas aí a gente tá falando do mundo real. Sim, se existisse. Falando no seu caso. Se você se tivesse a chuva lá na pegada que tu achou e você virasse um lobisomem no seu dia a dia, você acha que ia ser vantagem? Bom, força, velocidade, olfato. E aí? Vai ser perfeito. Tá. É ruim, eu tô vendo o lado ruim. Ah, quando é 3 da manhã eu já acordo, eu tenho insônia às vezes. Aí, aí come os bichos todos, no dia seguinte acorda, parece até uma ressaca, não lembra nem o que rolou. a cara toda cagada de sangue. Caraca, aí tua mãe brigando contigo, tem um monte de sujeira no quarto. Ah, menino, você tá doido? Você dá pra mim, não. Você consegue encontrar o pior nas coisas. Não, é muito complicado, mas, enfim, tá doido. Teve essa história real, mas tipo, contar, teve essa pegada aqui, e na época diziam que era por causa de lobo. Lobisomem. É, eu, assim, eu acho que o mais próximo, eu não vi nada, mas... Não, eu vi, vou falar assim mesmo, porque nessa parte não envolve ninguém. Lá na minha casa, quando eu morava em São Gonçalo, até da época da Lan House, que foi quando eu comecei a gravar com vocês aqui, dizem... Eu morava lá em cima, lá na comunidade, né, no morro. E o terreno onde é construída a minha casa e outras casas do lado que são dos meus parentes, assim... dizem que ali por muito tempo foi cemitério clandestino. Então é praticamente um portal para outro mundo. Tanta coisa louca que já aconteceu ali. Cemitério clandestino de quem? Da galera bandido, né? Ah, tá. Entendeu? Então me falaram que uma vez ouviram dizer de outra pessoa, que outra pessoa contou, que tinha até criança enterrada ali. O bagulho era muito pesado. Enfim, e aí a minha casa estava lá em cima desse terreno. Eu sempre ouvi nessa casa me chamarem no portão, na porta da sala, e sempre eu ia atender, não era ninguém. E a minha mãe também tinha isso. Ela, quando foi morar lá, ela me contou que eu ouvia chamar o nome dela perfeitamente. Ela ia na porta, não era ninguém. E eu também, algumas vezes, aconteceu comigo, enquanto criança e depois adulta já. Mas isso é bem comum. Mas isso só... Aí eu liguei uma coisa a outra, né? Falei, imagino que seja alguma coisa relacionada ao cemitério, aos espíritos do povo que tá enterrado aqui. Que estão assombrando a sua casa. Sei lá, mas eles só me chamavam. Teve uma vez que, tipo assim, eu já tava tão acostumada disso rolar. Teve uma vez que foi 7 horas da manhã. Foi 7 horas da manhã. Assim, né? Pri, ei, vem cá, menina, quer uma balinha? Quer uma balinha? Não, era o meu nome. Tipo assim, como se alguém estivesse me chamando mesmo, gritando. Aí eu... Teve uma vez que foi 7 horas da manhã, eu fiquei com ódio, porque eu tava de folga, era um sábado. Falei, porra, espírito, cheguei na porta, não tinha ninguém. O espírito me acordou às 7 horas da manhã no sábado. Fiquei, não tinha espaço pra medo, porque eu tava com tanto ódio. Porque depois eu não consegui dormir de novo, né? Mas enfim. Caraca, na moral. O espírito tinha um bigode de pedófilo. Por quê? Não entendi. Que droga. Tô imaginando o espírito com aquele bigode de pedófilo, sabe? Credo, por que não? Entendi. Por que você ligou uma coisa na outra? O espírito te chamando quando você era criança. Ah! Não. Aquela camisa florida, aquele bigodão de pedófilo. Ai, credo. Mas é isso, esse é o mais próximo que eu tive pessoalmente, mesmo assim, entra naquele caso que a gente tava falando. Eu comecei a levar um pouco mais a sério de que seria algo sobrenatural, porque a minha mãe falou que também acontecia com ela. Mas eu acho que se tivesse acontecido só comigo, eu tentaria enganar meu próprio cérebro e dizer, não, é coisa da minha cabeça. Será que foi por causa da sua... Você, por causa desse evento isolou, você escutava, agora você não é mais sensitiva. Será que você não isolou a sua sensibilidade? Não, pode ser que sim. Porque eu não sei, pode ter a ver porque eu, além dessa situação espiritual lá do cemitério, naquela casa eu tive muitas experiências ruins, experiências reais, sabe? Brigas feias da minha mãe com o meu pai, então tem muita coisa dessa época que eu era criança que eu, inclusive, nem lembro direito, sabe? Coisa pesada mesmo. Então não sei, pode ter ido junto no bolo. Sei lá. Interessante. Não sei. Mas eu mesmo não tenho. Sabe o que eu passei? O quê? Teve uma parada que eu passei que não foi bem sobrenatural, na verdade. Eu tive paralisia do sono. Ai, paralisia do sono. Eu nunca tive, mas dizem que é péssimo. Sim, eu tava dormindo e quando eu, entre aspas, acordei, tinha uma pessoa toda de preto em cima de mim. Meu Deus. Eu tava sem respirar, pá, o peso em cima de mim, como se tivesse alguém sentado no meu peito. Aquela ser de sombra. Eu tentando olhar pro quarto da minha avó e, tipo, eu tentando gritar. Só que eu já sabia o que que era. Então, na minha mente, eu tava. Isso é um sonho. Tô gritando mentalmente. Isso é um sonho. Aí, tal, eu acordei. Só que eu não acordei de verdade, eu fiquei preso em outro sonho. E aí? Aí eu consegui me forçar a gritar e eu acordei gritando. Meu Deus, que nervoso. Eu acordei dando mó gritão. E quando você acordou, você tava tipo... Porque dizem que quando rola paralisia do sono, você acorda sem energia pra nada, né? É, acordei um pouco cansado. Então, porque pela explicação espiritual da paralisia do sono, é que vem um demônio, se não sei, um espírito, não sei exatamente como se chama. E ele suga sua energia de uma forma. Então você acorda muito cansado. Agora, a explicação real, né, dos médicos, eu não sei como é que funciona. Mas eu acho que é, porque você fica tão tenso no, na realidade do sonho, porque é uma coisa tão real, que você não dorme, aí você acorda cansado, né? Podia ter muito bem ter sido uma sucubus, não, em vez de ser essa versão. É, meu jovem. Eu sou acharado até nisso, me mandaram uma sucubus pra mim. Ai, ai. Mas... dizem que é terrível. Terrível, uma sensação horrível. Isso foi a primeira vez, depois eu passei de novo, só que eu acordei de primeira. Eu, tipo, tava nessa, tá, isso é um sonho. Eu, tipo, falei umas 3 vezes e consegui acordar sem problemas. Caraca. Eu senti e acordei. Eu nunca passei por isso, amém, porque... Acho que na próxima eu vou falar, me leva, cara, me leva logo, vai, bora. Vai, toma. Ai, dizem que é horrível. Eu nunca passei por isso, espero nunca passar. Porque pelo que as pessoas que eu conheço que falam que já tiveram, dizem que é muito pesado. É, não é uma coisa legal pra se ter. Ai, nossa, eu não. Sei não, acho que eu ia ficar doida. Porque, cara. Não se preocupa não, um dia você vai experienciar. Ai, se vira essa boca pra lá. Puxa, credo. Todo mundo passa por isso uma vez na vida. Ai, quando acontecer, te conto. Mas não. Vou passar a acender uns incensos aqui antes de dormir. Rezar um Pai Nosso. Não sei que incenso é esse. Sei. Mas não insinue coisas que você não pode provar. A fumaça saindo da casa. Enfim, aí eu mesma não tenho muita história, sabe? Por isso que eu pesquisei algumas por fora. Ah, sim, eu tenho algumas. Tipo, teve uma vez que eu tava dormindo e acordei sentindo que tava sendo vigiado. Eu meio que levantei, eu olhei assim. Eu, tá, vamos lá. Se você for uma presença boa, pode ficar. Senão eu sei como banir você. Eu joguei um verde, sabe? Baixou o Constantino, só faltou acender um cigarro e puxar o sobretudo. Sei. Eu, então, posso te banir. Aí eu fui, voltei a dormir e seguiu, mas tipo, senti como se tivesse uma parada. É muito estranho, cara, é muito estranho. Mas você não viu nada estranho? É, tipo. Eu não vi, eu Ou foi senti. só a sensação? Só a Eu sensação. senti. Sabe como tem alguém olhando pra você? Sei. Então, foi tipo isso, tinha alguém me olhando. Ai, credo. A minha avó, ela. Agora, tipo, pouco tempo, a última vez que eu fui lá visitar ela, a gente tava falando, né, sobre essas coisas. Ela falou que sempre viu, desde criança, espírito, vulto, gente que já morreu. Ela consegue ver. E há pouco tempo ela foi na casa de um peguete dela. Sim, minha avó tem peguetes. Ela foi e ela tava deitada na cama com esse cara. Na E. Hã? cortou. Então, ela tava na casa do peguete dela. Ela tava deitada na cama, o cara tava dormindo. Ela viu ele dormindo. E aí, quando ela olhou em direção à porta, tinha alguém em pé, tipo, olhando eles dois. Aí ela tava acordando ainda, não dava. E tipo, ela já tem idade, né? Então a visão dela não é 100%. Ela deu uma apertada no olho assim pra ver. Ela disse que olhou a cara da pessoa e a pessoa tava vestida igual um santo. Um santo de igreja. Essas imagens. Peraí, a sua avó encontrou um santo voyeur. É, tipo isso. Aí ela. Não, eles estavam já dormindo, não tava nem rolando nada, não. Ué, mas se tinha rolado, ele ficou ali vigiando Com tudo. certeza ele já devia estar ali antes, não sei. E aí ela disse que ela olhou e deu um pequeno pavor na hora, mas aí ela lembrou que ela, ah, não, beleza, já sempre vi fantasmas, então acho que eu vou só deixar ele. Vou só Ela deixar reparou ele. aonde a mão dele tava? Ela não me disse isso. Mas disse que ele tava assim, só. Não tem quando você fica. Ele não tava em frente à porta. Ele tava tipo metadinha do corpo só, como quem espia mesmo. Então, ele devia estar com a mão muito ocupada. Sei lá, velho. Não sei que loucura foi essa, não. Eu sei que ela falou que primeiro ela ficou com medo pelo susto, né? Imagina, você tá dormindo, acorda, tem alguém em pé na porta te olhando. Espírito ou não, tu vai se assustar. Aí quando ela percebeu que era alguma coisa sobrenatural, ela meio que falou, ah, beleza. Tipo, ah, não é bandido? É espírito. Beleza, vou dormir. Aí voltou a dormir. Se você botar um episódio da Queen Pee sobre fetiche, você vai ver que isso é dogging, tá ligado? É um santo fazendo um dogging. Dogging espiritual. Exatamente. Ai, meu Deus. Ele gente, tá vai... morto, mas não tá morto. Enfim, e aí quando ela me contou isso, eu fiquei arrepiado. Falei, gente, como assim? Aí ela falou, ah, mas eu tô acostumado, porque eu sempre vi, desde criança. Imagina na sua casa agora, os fantasmas te vendo. Eu sempre imagino isso. Você também imagina isso? Tipo assim, que existe um mundo espiritual que vive junto com o nosso, mas a gente só não vê. Certo? Mas eles estão aqui. O Blitz e o Hakusho, pra mim, eles estão combatendo monstros em vez de fazer isso. Ah, é ruim, hein? Em vez de perder o tempo com isso. Deve, um cara, sempre tem um sempre cara deve ter um desocupado. Preto. Não, pra sempre mim, tem um cara de kimono preto com uma espada gigante enfrentando monstros. Ele não vai perder tempo me vigiando. Não, sempre vai ter um perdido. É o que me mantém vivo. Aí, às vezes eu tô fazendo coisas aleatórias do dia a dia, né? Ah, faxina, lavando roupa, isso aqui, eu fico imaginando. Então, gente, será que tem espírito me vendo agora? Ou não? Ou então quando eu vou fazer alguma coisa, alguma saliência, e aí eu fico pensando em meus parentes que já morreram, que eles provavelmente podem estar me vendo. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que eu teria mais medo do anjo da guarda se isso existisse. Medo do anjo da guarda? Triste... Não, me cai mais triste por ele. Imagina, você põe um currículo lá no céu... Faz a entrevista, ó, tu já é esse humano aqui, quando ele chega sou eu, ele vê a minha vida patética, tipo, é o pior emprego que ele podia arranjar, ele só pode mudar quando eu morrer. Eles vão botar pra te vigiar os estagiários. Tipo, o cara presta concurso, sabe? Coitados. Aí ele tá lá, ele começa a ver a vida amorosa, ele, nossa, que merda. Eu ia ter que ir pra guerra, a Miguel tava contratando, mas eu tô aqui. Deve ser, então, eu fico imaginando essas coisas, tipo, agora, nesse momento. Será que tem aqui no meu quarto algum espírito olhando eu falar sobre isso? Só que eu não tô vendo ele e ele tá me vendo? Então. Que doideira. É melhor acreditar no meu mundo que é o pessoal defendendo o demônio. Tá igual no Bleach. Que é a mesma do evangélico, né? Toda vez que tem alguma coisa, eles falam que os anjos estão guerreando, tarará, tarará. É, no Bleach você morre ou você vira mendigo ou você vira um cara rico. Como assim, morre? Tem lá, tipo, a Soul Society, aí tem a parte dos ricos, que são os caras que têm muito poder. Isso depois que morre, você tá falando? Depois que você morre. Aí tem lá, tipo, capitão, tem tipo um exército lá, que é só do pessoal que tem grana. E quem é ralé, vira uma vida tipo, sabe o Japão feudal? Uhum. Japonês? Você vai viver a eternidade daquele jeito. Então quer dizer que a gente não escapa do capitalismo nem depois que morre. Continua tendo luta de classe. Puta que pariu. A única, você só vai ter uma chance se você, uma família rica gostar de você e te adotar. Gente, chocada. Ah, não quero acreditar nisso, não. Ah, muito triste. Não gostei, volta. É a morte. Não gostei dessa. Mas assim, eu não sinto, né, os fantasmas, os espíritos, mas às vezes eu imagino que eles podem estar me vendo. E às vezes rindo, tipo, caralho, é uma otária. Se você sentisse os fantasmas, você ia ser Ghost, parte 2. Ah, sei lá, não sei. Mas tem tanta gente que sente. Sei lá, mano. A minha irmã, quando era bem mais criança, ela era um pouco sensitiva. Hoje em dia ela não tem mais nada também, não. Mas... sei lá, às vezes eu fico imaginando se os fantasmas estão me vendo, estão rindo da minha cara, tipo, caralho, ela caiu, tipo, sozinha. Então fez merda. Olha lá, é otária. É, como eu disse, eu não imagino um fantasma, eu imagino meu anjo da guarda, tipo, falando com certa pessoa no WhatsApp, ele olhando assim, cara, deixa isso aqui, não vai falar com ela, não. Não, filha da mãe, não. Ai, que merda, vai ficar triste de novo. Lá vamos nós. Isso vai durar mais 60 anos ainda, que droga. Enfim, é isso, gente. Eu tenho essas só. Tipo, uma memória. Eu já pensei. Sempre volta e meia eu tento voltar nela. Tipo, ela tá. Desde pequeno eu acho ela muito estranha. Que é uma lembrança, tipo, eu pequeno. e, sei lá, brincando na varanda e tem uma coisa vindo do céu. Uhum. Sabe quando você viu uma estrela cadente? Sei. Então era uma só que tava brilhando, tipo, um vermelho e azul. Eu fico olhando aquele troço caindo, Eu acho que eu falo alguma coisa e eu, tipo, desço pro quintal e esse troço cai, tipo, como se fosse na minha rua. Uhum. Aí eu olho, tipo, sei que eu me lembro muito de ir atrás desse negócio. Sabe o AllSpark no Transformers 1? Sim. Quando ele, aquele cubo grandão vira o pequeno? Sei, sei. A parada era tipo aquele jeito. É tipo uma nave, só que aquele formato daquele AllSpark grandão. Sei. E a minha lembrança termina eu indo ali. Aí você não lembra do que rolou depois? Não, depois eu só me lembro de acordar normalmente. Em casa. Não sei, às vezes... antes de voltar. Falsa. Não, às vezes antes de voltar pra sua história. Eu tenho também umas lembranças assim aleatórias. Mas não nada importante. Tipo, vi uma nave espacial, não. Mas coisas muito aleatórias do dia a dia. Que eu não consigo entender de outra forma que não seja... resquício de memória de uma vida passada, sabe? Pô, talvez. Eu me lembro de falar com a minha tia. Ah, então você lembra, tipo, era realmente a sua vida agora. Sua Sim, casa. Eu era criança. E aí, sei lá. E a questão da nave, eu só fui ver Transformers só estriões depois. Ai, que doideira. Então eu não tinha o referencial pra imaginar a nave. Aham, sei. Mas talvez o que você tenha visto não tenha sido exatamente assim, mas a sua lembrança de agora seja construída dessa forma. Por outras coisas que você tenha visto, incluindo o Transformer. Talvez você tenha visto alguma coisa que não tenha sido desse jeito. Mas a sua mente foi moldando com o passar do tempo assim. Porque te marcou de alguma forma. É, agora a gente, nós sabemos que eu tenho uma sonda, tá ligado? Sei lá, é. Mas que doideira isso. E tipo, vem sempre na sua mente um flash? Não, cara, é uma lembrança que eu tinha há muito tempo. É muito estranha. E como você se sente? Tipo, nesse cenário você não tem medo também? Quando você era criança? Pior que não. Até mesmo se eu lembrar, não me lembro com medo. Eu me lembro só, tipo. Caraca, tem uma parada estranha. Preciso ir ver. Ai, credo. O problema todo dessa lembrança é que ela acaba, tipo, eu indo. Não é eu chegando lá, tipo, ah, não. Você está na mesa dos Grey? Não. Essa que acaba eu indo. O que é pior ainda, porque pode ter acontecido muitas coisas. É um leque muito grande de coisas que pode ter rolado. Eu tô aqui até hoje, acho que tá tudo bem. É, esperamos que sim, né? Aí começa a invasão, posto do Rota de Fuga no infiltrado. É, ou infiltrado, ou na verdade eles implantaram em você uma arma secreta. Que não poderia cair em mãos de outros planetas, outros povos. E agora eles vieram buscar. Eu acho que escolher alguém melhor pra esse trabalho, com certeza. Você, jovem, você se menospreza demais. Eu já era meio... Você acha que seu anjo da guarda é ferrado? Tu acha que os alienígenas não querem esconder coisa em você? Tem que se valorizar mais, meu jovem. Eu já era meio loser criança, eu acho que eles não fazem essa escolha. Tem que se valorizar mais. Loser. Talvez tudo isso seja pra você... Seja a sua jornada do herói lá, da carta zero, do tarô. A sua jornada, talvez o seu aprendizado seja se valorizar mais. Com aventuras alienígenas e espirituais e papel higiênico caindo do armário. Você sabe que eu já escrevi uma história assim no Wattpad, né? E fez sucesso, não. Né? Não. Fez um sucessinho. Nunca ouvi falar disso. Depois eu vou procurar. Depois o você me manda o link. Não, eu apaguei essa história. Eu tava no ensino médio, era jornada de herói qualquer. Então. Era um plano pra ser quatro histórias que se conectar em uma última. Era um cara que ele descobriu que era alienígena e que os pais dele eram meio de preto. Caraca. Então, tá vendo? Aí, tipo, ele tinha umas habilidades não tão poderosas assim, ele tinha uma armadura. Então, talvez não seja uma coisa que você... Talvez os alienígenas tenham colocado isso na sua cabeça de alguma forma, quando você era criança. Ou eu só gostava de escrever sci-fi também. Você se menospreza demais. Porque se você acha que você não é suficientemente bom pra um alienígena te sequestrar, que absurdo. Cadê sua autoestima? É claro, eu sou bom o suficiente como uma vaca é boa o suficiente. Então, Todos nós somos importantes. Todos nós somos importantes. É igual eu ouvi lá no... Não vem com papo de veganismo aqui, não. Não, no mundo freak, todos nós somos feitos de poeira de estrela. Mas na verdade tudo é. O lixo também é. Então, calma. Se ele, os caras sequestram a vaca, pode sequestrar você, pode sequestrar eu, pode sequestrar qualquer coisa. Não fique se achando menos do que isso. É, isso pode ser uma memória falsa também, tem essa possibilidade. É. Ou não. Porém, ou será que não? Eu acho que eu só tinha um cagaço quando eu tava de férias, eu assisti aquele programa no History in Discovery. Uhum. Que era tipo, investigando casos alienígenas. Aí, tipo, sei, ah, não, sei. O médico tal já fez 300 operações e todas as pessoas que eram abduzidas tinham um pedaço de metal que não era reconhecido como da Terra na corpo da pessoa. Tipo, ficava no pé, ficava na sola do pé, ficava em alguma parte do corpo um metal lá. Cruz credo. Sério? Era um documentário muito. Era aqueles programas muito. Eu volto e me lembrava daquilo, batia o medinho, tipo. Será? Mas é normal, ó, vou te falar, eu pessoalmente tenho muito mais medo quando me contam histórias de alienígena do que de espírito. Eu tenho muito mais medo de filme, aquele Contatos em Quarto Grau, essas paradas sem explicação, no final, tipo assim, baseado em fatos reais, porém não descobriram até hoje que merda que deu. E do que filmes de fantasma, filme de espírito. Eu tenho muito mais medo de alienígena. Não, só tinha cagaço quando eu via a parada no pé, tá ligado? O metal escondido no pé. Mas e aí? Tipo, tá, tem um metal lá no pé, mas não aconteceu nada com a pessoa continuou vivendo a vida dela normalmente. Talvez isso seja mais assustador do que um fantasma vir te assustar. Porque é um desconhecido, você não sabe se tem alguém te monitorando ou não. Talvez isso seja mais assustador do que um susto de fantasma. O desconhecido. É, cara, eu não tenho nem tanto medo, porque eu acho que quando eles chegarem, eles vão chegar matando todo mundo, então vai estar tudo bem. Eu acho até que eles já chegaram. Só que eles estão sendo discretos. Não é igual filme. Sei lá, não vale a pena. Tipo, você chega. Sabe quando você vê um formigueiro? E você esmaga ele? É, mas a gente não sabe. Como a gente não tem conhecimento do que rola 100% lá fora. A gente, esse desconhecido deixa a gente muito vulnerável. Porque a gente não sabe, a gente tem essa ideia de que eles são super evoluídos, muito mais do que a gente. Eu inclusive, pessoalmente, acredito nisso. Mas a gente não sabe se a gente pode ser útil pra eles pra alguma coisa ou não. Então, a gente não sabe, não é que não seja. Não é que a gente seja inútil. A gente não sabe se a gente é inútil ou não. Eu não acho que eu escravos. Pode viajar entre planetas, você pode fazer um robô pra trabalhar. Não sei, mas existem muitas coisas que a gente não conhece, cara. A gente, todos esses pensamentos que a gente tem é baseado no que a gente conhece como mundo desde sempre. Só que tem muita coisa que a gente não faz ideia que existe. Que a nossa mente nunca alcançou. Então, não sei. Eu deixo tudo muito em aberto. Tipo, por exemplo, tipos de linguagem diferentes pra caraca. Sei lá, deve existir milhões e milhões diferentes. E a gente é muito primitivo pra entender. Ou pra sequer imaginar que exista. A gente pega um peixe Babel, coloca no ouvido e tá tudo resolvido. É, mas sei lá, o que me causa medo nessas situações de alienígena é isso, é ser desconhecido. A gente não sabe. Não tem noção da intenção. Não tem noção de nada. Cara, é muito louco. Bom, mas eu sigo bem e talvez tenha sido uma memória falsa. É, tomara. Porque é menos chance de dar ruim em algum momento. De algum alienígena descer e dizendo, não, tem uma arma secreta dentro do corpo do Lucas. E aí eles terem que te abrir, te operar, e aí você morrer. Sei lá, melhor mesmo. Eles vão me fazer um favor, na verdade, mas... Ai, credo, João. Cruz, pra mim e pro meu anjo da guarda que tipo, ser liberado mais cedo do trabalho, sabe? Que horror. Um joinha. E aí você tipo Goku indo pro céu, que ele manda aquele joinha. Cruz credo. Ai. Valeu, tchau, tchau. Quinheto. Tô imaginando agora essa cena. Acabou o trabalho. Não tem onde o meu trabalho que você foi? Aham, sei. Então, esse ano umas 4 pessoas se jogaram lá de cima daquele prédio. Ai, nossa. É sério. A energia fica pesada. A gente viu, foi umas 3 da tarde, ficou pesado o restante do dia todo. Não, pelo acontecimento em si, né, ok, alguém se matou, mas depois de um tempo, né, pode ficar um resquício. Ah, é, eu esqueci de falar, o meu trabalho é assombrado. Ah, então, tá vendo? Pode contar essa história. É, então, tem a câmera do segundo andar, que a Pri chegou a ver, e volta e meia, eu abro lá 8 horas, tenho um hábito de olhar pela câmera e ver uma pessoa sentada mexendo em uma das máquinas. Você sempre vê isso? Tudo apagado ainda, tô ligando a máquina de baixo. Sim, eu ligo lá e eu vejo alguém lá em cima usando. Ai, gente, ai, tô até arrepiado. Às vezes é um cara, às vezes é uma mulher. Cara, é louco, porque pode ser fantasma. Sabe que uma coisa que eu acredito demais também? Que a gente consegue acessar linhas do tempo diferente. Naquele mesmo momento, sabe? Ah, eu já vi essa teoria. Mas pra ter noção, barulho de cadeira arrastando lá em cima. Pois é, aí complica. Ai, nossa, que medo. É uma parada muito... Você escuta cadeira, você escuta ver gente pela câmera. Teve uma vez... Ah, essa é boa, guardei pra... eu estava chegando no meu trabalho, eu tenho o costume de ligar a câmera. Ela dá um erro, então eu tenho que fechar o programa e abrir de novo. Eu sempre faço isso, vou colocar o uniforme, ir no banheiro. Eu cheguei, liguei, só que dessa vez eu não fiz isso. E eu tô no segundo andar, no quartinho secreto, trocando de roupa. Eu escuto um barulho. Tá, no chão. Aí eu desci calmamente. E quando eu olho o teclado do técnico, você chegou a ver uma bancada que tinha ali, não chegou a ver? Sim, vi. Ali fica o teclado e o mouse sem fio. Sempre fica ali. E quando eu fui olhar, o teclado tava meio que no meio da loja. Caralho. E eu olhei assim, cara, eu tirei uma foto e eu pensei, eu vou conseguir uma gravação disso. Eu fui olhar a câmera e não tava gravando. Ô, caralho. Eu fiquei, cara. Teve uma vez muito específica. Isso, quando só de você ver, você pode imaginar, tá sozinho, tá vendo coisa. Mas teve uma vez... É, porque quando você diz que vê essas pessoas sentadas usando, quando você busca na imagem, você vê pela câmera, certo? Eu nunca tive coragem de fazer isso. Você nunca pegou a gravação pra ver? Nunca, nesse Lucas, caso, nunca. Eu tô indo amanhã lá pra gente ver isso. Não é possível. Tem que lembrar o dia. Você vai se virar, agora você vai anotar e eu vou lá com você. Agora que eu já sei onde você trabalha, você tá ferrado. Eu vou caçar e vou lá. Pri, teve uma vez que tava eu, chegou um moleque que ia lá, ele chegou 8h05 da manhã. Ele foi o primeiro cliente. Tá conversando, as luzes acesas. No primeiro andar. A gente conversando tal, aí de repente... Alguém arrastando cadeira. Ele só olha... tinha vocês dois. Sim, aí ele olha pra mim. Ah, cara, quem tá lá em cima? Eu olhei pra cara dele. Você é o primeiro cliente, não tem ninguém lá em cima. Caralho. A gente foi olhar e não tinha ninguém. E a cadeira tava num lugar, mas sabe o barulho? Mas quando ele ouviu, você ouviu também? Sim, a gente ouviu junto. Meu Deus do céu. E detalhe, eu entrei de férias. O meu colega que me cobriu também viu as mesmas coisas. Caraca. Ele perguntou, Lucas, você também viu uma mulher de cabelo preto no segundo andar? Eu vi, também vi. Tá normal? É normal. A gente vê de vez em quando aqui ligando. E você nunca procurou saber se aconteceu alguma coisa? Tipo, a história do prédio? Sei lá. Eu nunca parei pra pensar nessa parte. É, porque, né, você tá zonzando por aí, alguma coisa, né? Talvez seja. Caraca, velho, que medo. Isso parece uma história que eu. E lá do edifício Joelma, São Paulo. Ah, que... tá, sim, sei. Que os fantasmas continuam lá. É, então, aí hoje em dia eles refizeram o prédio. Mudaram o nome. Isso, mas, né, dizem que ainda existem coisas sendo vistas lá. Aí disse que uma vez foram... É um prédio foram... comercial, ninguém quer ficar depois do horário. Ninguém faz hora extra lá. Dizem que uma vez foi dois adolescentes fazer tipo um trabalho da escola, gravar... Mas é tipo um documentáriozinho assustador. E aí o porteiro falou assim, ah, beleza, vocês vão andando só até... Acho que deu acesso a eles até o 16º andar só. Aí ele deixou os meninos entrarem, né, o casalzinho, e ficou observando pela câmera. Ele falou, o porteiro, disse que vendo pela câmera, acompanhando eles, Você que viu uma mulher acompanhando eles, tipo, entrando no elevador com eles, segurando e tal. Não, ele via uma sombra de um formato humanoide, assim. Ele via que não era um ser humano mesmo. E aí, quando eles gravaram tudo e tal, e quando eles voltaram pra portaria, o porteiro falou isso pra eles. Olha, eu vi isso e isso acompanhando vocês. Disse que os adolescentes se cagaram todinho, foram embora correndo, nunca mais voltaram. Provavelmente eles devem ter sentido alguma coisa lá na hora de andar, mas disseram que não viram nada, entendeu? É, físico, mas o porteiro viu pela câmera, na hora, assim. Nossa, ele não viu gravação, ele viu na hora. Caralho, que doideira. Mas eu vejo isso no meu trabalho, volta e meia eu vejo isso. E Lucas, você tem que procurar a gravação, doido. Eu tenho que lembrar o dia, Pri, eu não lembro o dia que isso aconteceu. Agora, quando acontecer de novo, você vai anotar. Eu não vou fazer isso. Vai sim, que eu vou te obrigar. Eu vou ter muito trabalho, eu vou ter que fazer, eu vou perguntar o que que houve, eu vou ter que fazer todo um trabalho. A gente tem que investigar. Que era nesse deixa lugar? Deixa ele e ela lá. Eu não falo de beleza. Então, pode ter acontecido um crime, alguma coisa. Não, deixa o fantasma lá, os fantasmas lá, tá tudo bem. Porque na teoria são dois. Ai, meu Deus. Tá vendo? Gente, é um homem e uma mulher. Tem que desvendar isso aí, meu jovem. Eu não, tá maluco, deixa eles lá. Vida deles, né? A morte é deles. Mas é muito estranho, velho, é muito estranho. O dia do teclado que pra mim foi mais absurdo, porque normalmente eu só escuto o mesmo cadeira e vejo a imagem. Mas foi uma manifestação física. E tu tava sozinho, né? Caraca. Aí o único dia que você teve coragem de ver a gravação... Não, que eu fiquei... Cara, eu tenho que provar isso. E a câmera não tava de fechada. Caraca. Tá doido, olha. Tá até arrepiado de novo. Então, galera, aqui foram as histórias assombradas. A polícia contou uma coisa da vida dela. Eu abri a minha vida e contei sobre experiências bizarras. E eu acho que não tenho muito a dizer. Só queria dizer que sigam nosso podcast no Twitter. @rota_fuga. Nos mandem e-mail no portal rotadefuga@gmail.com. Se inscrevam no canal da Pri, o Queen... Qual é o nome do seu canal? Então, lá no canal, por enquanto, tá Priscila Reis, o nome do canal, mas tem a capa escrito queen.org. É fácil de achar. O link vai estar aqui no post. Isso, vou deixar o link. Escutem a gente no Spotify, escutem nossos amigos do Colisão Podcast. Wikicast, o NoebaCast, o Super Amistes, os links vão estar aqui, também no post. E mandem suas histórias assombradas pra cá. Até mais. Até, tchau. Não sei. Diga. É, tem um guarda-roupa atrás de mim. Então, dizem que calma. Tinha papel higiênico em cima dele, a bolsa meio aberta. Tinha um rolo, o rolo acabou de cair no chão. Tá vendo? Eu acabei de ver ele caindo sozinho. Cara, na moral, ainda bem que eu tô aqui. Meus gatos estão tudo do meu lado aqui, ó. Os espíritos não chegam perto de mim. Eu acho que é o meu anjo da guarda bolado comigo de novo, tipo... Ou os espíritos que estão rindo. Eu sei que meu trabalho é ruim, cara. Não preciso me lembrar disso. Ou são os espíritos que estão rindo da tua cara aí. Deixa eu pegar o papel e já volto. Tem que pegar o negócio que caiu, porque... Se eu não voltar, você já sabe. Já sei. Gente, o anjo da guarda pegou ele. Aqui é o Zirafel. Ô, caralho. Apesar de eu ser bruxa... Eu não vejo coisas e eu não falo com o diabo, eu não... É que não. Você tem que beijar o traseiro do bode pra conseguir efetuar o contrato. Tem que o quê? Beijar o traseiro de um bode. Não. Não passei por essa fase ainda. Então, enquanto você não fizer, você não é bruxa de verdade. Caraca. Ainda não assinei meu nome no livro. Não. Exato. Você não fez, você não é. Você é estagiária no máximo. Tô estagiando ainda, então ainda não tenho contrato. Papai, não falei com ele, não falo com espíritos de outro mundo. Yeah.